A paz seja sobre todos, irmãos. E sabemos que o Senhor sempre tem coisas boas para nós. Eu não vou perguntar. Ou pergunto, mas ninguém precisa manifestar-se. Se você de vez em quando passa por momentos de desânimo. Eu acho que eu sei a resposta. Talvez uns mais, outros menos, outros bem esporadicamente, de vez em quando, mas todos, penso eu, em algum momento da vida ou diante de notícias difíceis, de momentos difíceis, nós passamos por desânimo. E eu quero falar não sobre desânimo, sobre ânimo. Vamos abrir a palavra de Deus e ver o que Jesus disse lá em João capítulo 16, versículo 33. João 16, 33. Parece que este é um sentimento que acaba, pelo menos de vez em quando, chegando em todos os corações. E Jesus falou desse sentimento por 5 vezes. É porque parece que é um assunto importante a nós seres humanos. Diz ali, 16:33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Crises de desânimo vêm a todos. Especialmente quando você vem fazendo algo, se esforçando, tentando, e não deu certo esse algo. Ou se alguém vem, por exemplo, numa doença e sempre na expectativa, na esperança, bom, daqui uns dias serei curado. Ou você vai ao médico e ganha a medicação, e ao final da medicação, nada resolvido, você não está curado. E é possível que alguns de nós orem muitas vezes, e 1 ano, 2 anos, 3 anos a respeito de algo. E aquele algo não aconteceu. Então, vem aquele sentimento. É, não vou conseguir. Ou a pessoa vai murchando interiormente. Esse murchar interior, muitas vezes se vê no rosto. Você já viu uma pessoa desanimada, né? Se vê no corpo, parece que os ombros caem, as mãos ficam um pouco frouxas. É visível quando uma pessoa está desanimada. Ela perdeu a esperança, ela não sonha com mais nada. Ela perdeu a coragem. A mente dela funciona só no negativo. Comigo não dá certo, eu não posso. Sempre comigo dá errado. Nunca consigo, aquele sempre e nunca destruidor. E a pessoa vai falando e ela vai agredindo, agora não o seu corpo, ela vai agredindo a sua alma, seus sentimentos. E ela então, em vez de funcionar naquilo que Jesus disse, na tua fé, no bom ânimo, na coragem, ela funciona só na tecla negativa, só na tecla negativa. E aí, depois do desânimo, ou um desânimo prolongado, vem uma doença chamada depressão. Os consultórios estão cheios de pessoas que, por motivos diferentes, entraram numa tristeza de alma e de lá não conseguiram sair mais. Desânimo eventual, tristeza de vez em quando, com alguma coisa ruim. Eu vou dizer, isso está dentro da normalidade. Ninguém é anormal se de vez em quando passa uma tristeza interior. Mas o Senhor Jesus disse, e eu quero lembrar a vocês alguns momentos, lá em Mateus ele disse, quando trouxeram um paralítico, 4 amigos trouxeram um paralítico numa cama, numa maca. E aqueles homens então pensavam que Jesus imediatamente ia dizer, sai espírito maligno desse homem. Ou eu imponho a mão sobre você e você está curado. Sabe o que, que o Senhor disse àquele homem paralítico? Não sabemos quanto tempo. Tem bom ânimo. um paralítico. Ah, sim, uma pessoa nessa condição vai paralisando também a alma, os sentimentos interiores começam a ser muito ruins. Jesus tinha que levantar o ânimo daquele homem. E aí o Senhor disse algo que ninguém esperava. Sabe o que Jesus disse para ele? Os teus pecados estão perdoados. Pega o teu leito e levanta e anda. Guarda uma coisa nesse início da palavra. Pecados levam a desânimo. Pecados sucessivos ou insistentemente permanecendo lá, leva a desânimo, pode levar a depressão. E daí, nesse caso, remédios não curam, nesse caso. Porque é algo que tem origem espiritual. Uma pessoa que se afastou de Deus ou vem insistindo num ato pecaminoso, ela entra numa tristeza, porque tudo que fizemos que ofende a Deus ou ofende o nosso próximo, traz tristeza para nós. O Senhor então viu que aquele paralítico estava desanimado, ele estava murcho, ele estava sem fé. Não diz na Bíblia, mas eu penso que foi um dos quatro amigos, ou os quatro amigos que pegaram aquele homem e disseram, nós vamos te levar lá em Jesus. Jesus naqueles dias estava na sua cidade e na sua casa, Cafarnaum. E eles levaram esse homem lá. Claro, ele nem podia ir com suas próprias pernas, não caminhava. Mas Jesus detectou logo que ali tinha um homem desanimado, cuja origem do desânimo era uma ofensa contra Deus. Outro momento que o Senhor usou essa palavra foi a respeito de uma mulher que há 12 anos tinha uma hemorragia. Tenta imaginar você, mulher que está aqui, 12 anos, todos os dias, um fluxo de sangue, sem que aquilo pare nunca, além do desconforto, toda uma questão de saúde, provavelmente já anêmica, sempre perdendo sangue. Aquela mulher, diz na Bíblia, que já tinha ido a muitos médicos, gastado todo o seu dinheiro, e dentro dela tinha um sentimento: eu não ficarei curada. Para mim não há mais chance. Eu estou desanimada. A pessoa desanimada, é muito difícil que ela volte a crer, porque o desânimo afeta diretamente a sua fé. Você sabia disso? O desânimo, posso citar um outro sentimento que afeta a tua fé? O medo. O medo destrói fé. Desânimo, tristeza, abatimento de alma destrói a fé. E é por isso que o Senhor levantava o ânimo da pessoa. Ela estava diante dele, recobrava o ânimo. E aí o Senhor dizia, a tua fé te salvou. Quando levantava algo interior, algo que estava murcho, quem sabe até podemos dizer morto, levantava. Não é pecado ter desânimo, mas nós não precisamos ficar no desânimo. Não é pecado passar um momento, às vezes, mais introvertido, mais para dentro de ti mesmo, abatido. Mas sempre temos que olhar para o nosso Senhor. Porque diante do Senhor, sabe o que o Senhor dizia? Quando chegavam os doentes, pecadores, o Senhor dizia, levanta. Levanta o teu ânimo. E a mesma palavra que a Bíblia usa para coragem. Coragem. Para quem que a gente diz coragem? Para quem está desencorajado. Para quem está desanimado. Para quem vem de muitas perdas. Para quem vem de uma sucessão de erros. Então aquela pessoa, às vezes, ela não vê mais uma possibilidade de sair daquilo. O maior inimigo nosso, eu vou dizer aqui, não é o diabo. O maior inimigo nosso está aqui dentro. A mente, quando funciona de maneira sem fé. E a nossa mente, muitas vezes, ou a maioria das vezes, nós crentes funcionamos no tom da fé. No tom da fé. E aí vamos bem. Mas por causa da nossa humanidade, de vez em quando, funcionamos no tom ou na tecla do desânimo. E se isso vem, tem que interromper logo. Outro dia eu falava com um médico. E o médico dizia, nós estávamos falando sobre dores. E o médico disse assim para uma pessoa que eu conheci, e falava com ele também. Quando começa uma dor, muitas mulheres têm mais dor de cabeça, até por uma questão, parece-nos hormonal. Quando tem dor de cabeça, ataque logo. Não deixe a dor crescer. Um especialista em dor falou isso. Não deixe a tua cabeça estar explodindo. Parece que os olhos vão saltar de dentro da cabeça. Aí você toma uma medicação ou faz uma injeção. Não espere a coisa piorar. Eu vou dizer a mesma coisa para desânimo. Tu sentiu que dentro da tua alma teve uma queda. O nível do ânimo baixou, imediatamente reage. Sabe como se reage? Pegando a escritura, vendo essas palavras do Senhor, congregando aqui, recebendo, vamos dizer, injeção de fé. Reaja. Se você entra em desânimo, e aí você vai para casa e fecha o seu quarto, e apaga todas as luzes e não quer ver mais nada. Você acha que seu ânimo vai subir num quarto escuro? Sua cabeça funcionando com a tecla negativa? Não, não vai subir o ânimo. Devo te dizer, você vai piorar. Mas agora, se você está numa luta, e elas foram já ditas pelo Senhor, no mundo passais por aflições. No mundo passais, vocês vão passar por tribulações. Nós não estamos isentos da tribulação, não estamos vacinados. Vai haver tribulação. Mas como que nós vamos passar a tribulação? Sabe como? Tu não pode olhar para ti e nem para a tribulação. Tu tem que olhar para o Senhor. Às vezes a gente está diante de situações que se você põe a sua esperança em você mesmo, você vai entrar em maior desânimo. Porque você não consegue resolver aquilo. E realmente tem situações que nós não conseguimos resolver. Tem situações, lutas, tribulações maiores que nós. Você tem tribulação maior que você? Tem, né? Tem preocupações maiores do que a tua capacidade de resolver? Sim. Por isso nós precisamos olhar para o Senhor. Se nós começarmos a só ler jornais e ver aquelas notícias terríveis, então vai bater o pavor e você não tem dias melhores. Tem gente que já nem quer ter mais filhos, porque o mundo que os filhos terão daqui a 15, 20, 30 anos será um mundo terrível. Eu quero dizer para vocês, tenham filhos e ensine eles a viver como homens, moços e moças de Deus, porque esse mundo precisa deles. É o inverso, nós não vamos pregar a desesperança. Lá pela década de 80, um pouco antes também na década de 70, se dizia que ia faltar comida no mundo. Alguns especialistas em alimentação, ia faltar para o ano 2000. Ia faltar energia no mundo. Eram os profetas do caos. Os profetas, cientistas que diziam que não vai ter como viver mais no ano 2000. Já estamos no 2011. E está sobrando comida no mundo, graças a Deus. E talvez tem gente dizendo, mas 2050 não dá para viver mais. Não ouça esses. Deus também tem dado inteligência para muita gente arrumar meios de produzir mais. Não se falava, anos atrás, pessoal de 40 anos, mais ou menos, para cima, não se dizia, anos atrás, que não haveria emprego para todo mundo? Quem lembra dessas notícias? Está sobrando emprego. Não está? Nosso país está cheio de empregos. Então, não dá para nós ficar olhando o futuro, pensando no pior. Isso traz medo, desânimo. E isso acaba com a tua fé. Agora o Senhor sempre ensinou-nos, no meio das crises, a levantar o ânimo. as coisas mais importantes que eu recebi de Deus e experiências com Deus foi em tempos de crise. Pense um pouquinho na sua história rapidamente. Quando foi que a tua fé de repente teve que escolher entre murchar ou te levantar, ou te determinar? Tem um amigo meu, que a mãe dele foi tão má para ele quando ele era criança, que quando a mãe ficava com raiva, eram muitos filhos, e ela criava os filhos sozinha, aquela criançada passava fome, frio, tudo era ruim. E ela, quando tinha explosão de raiva, botava ele a dormir na casinha do cachorro, na rua. Essa criança, alguém podia dizer, mas esse vai se revoltar. Esse vai ser uma só ira, vai virar um bandido, um assassino, por causa dessa atitude da mãe. Essa criança foi crescendo e virou um moço e virou adulto. Mas ele dizia assim, um dia eu vou ter uma casa boa, para não dormir mais na casinha do cachorro. De repente vocês pensam que isso não existiu. Existiu. Essa pessoa já nos visitou aqui. Existiu essa pessoa e existe. E eu vou estudar. E vou me tornar alguém que seja assim um homem de bem e que viva bem no lado material. E foi estudando, trabalhando, dedicou-se. E sempre dizia, eu não vou ser o que a mãe me disse que eu serei. Que eu vou ser um desastre na vida, que eu vou ser uma ruína, que eu vou ser... Bom, com tudo que ela semeou nele, até poderia ser. Mas ele se determinou, eu não serei isso que ela profetizou sobre mim. Sabe o que aconteceu com esse homem? No nosso país, na profissão dele, tem só 5 pessoas que têm a profissão dele. É um super especialista na área que ele trabalha. Só tem 5. Dormindo na casinha do cachorro. Alguém pode te botar para baixo. Situações da vida podem acontecer. Você perdeu o pai, perdeu a mãe. Você, mulher, ficou viúva. Ah, parece desesperador, desanimador. É, eu reconheço, o início pode trazer desânimo, mas você vai ter que escolher se vai ficar no desânimo ou se você vai se levantar. No mundo nós vamos passar por lutas que nós criamos contra nós, por nossos erros. Como aquele homem que Jesus disse, teus pecados estão perdoados. Você arrumou luta por causa de ti, mas nós vamos arrumar lutas que outros jogaram sobre nós. Nos machucaram, nos injustiçaram. Mas nós de novo vamos ter que escolher. Vamos viver de passado ou vamos olhar para frente? Na quinta-feira eu falei disso aqui. Não, nós somos o povo da fé. Um povo que tem um Deus vivo e não é por causa das nossas condições. Cada vez vai ter menos cristãos no mundo. Não me importa. Nós vamos pregar o evangelho para que tenha mais e mais gente se converta. Mas na quantidade proporcional, cristãos de verdade, não falo só quem enche igreja. Tem menos no mundo. Mas nós vamos trabalhar e vamos orar para que existam mais e mais e mais. Isso não pode ser desanimador, pelo contrário. Isso tem que ser um impulso para nós. Provavelmente vocês já ouviram uma historinha que... Dois diretores de empresa foram lá para o Oriente, tipo China, no passado. E os dois eram representantes da fábrica de calçados. E aí, ao chegarem lá, todo mundo descalço. Ninguém usava calçado. Isso é uma historinha, nem sei se é verdadeiro ou não, mas serve sobre ânimo e desânimo. E aí um dos diretores liga para a empresa aqui e diz, não dá para vender calçado aqui, ninguém usa calçado. O outro liga e diz, produzam muito, todo mundo vai comprar os nossos calçados. Tudo depende como você olha para as coisas. Dá para olhar apertando na tecla negativa, mas dá para olhar apertando na tecla positiva, que eu chamo aqui na tecla da fé. No mundo nós vamos passar, sim. Tem gente que perde emprego, tem gente que às vezes perde saúde. E aí, vamos ficar caídos? Não. É claro que se você vai num consultório médico, o médico abre o seu exame e diz, olha, lamento te dizer, tens uma doença grave. Você sai do consultório, pode ser que se você é mais sentimental, saia chorando, saia desesperado. Pode ser a primeira reação. Não estou dizendo que ela está errada. Mas ela não pode continuar sendo a reação do teu coração para sempre. Porque, em nome de Jesus, esse quadro precisa ser revertido. Eu estou vendo alguns aqui que eu sei que já tiveram câncer. E passaram. Passaram. Quando veio a notícia, foi duro. Tem dois aqui na frente, estão balançando a cabeça, foi? Estão aqui, ó, os primeiros das filas. Quando abriram lá o resultado do exame, parece que o mundo desabou. Mas aí veio algo chave. Deixa a poeira baixar, também no teu coração. E começa a trazer o ânimo da parte de Deus. Eles não podiam se curar sozinhos. Não podiam. Mas foram buscando a Deus. Paralelamente também teve ajuda médica. Teve, amém, não tem problema nenhum. E foram buscando a Deus. E passaram, foi deserto, foi tribulação, foi dias provavelmente de choro, mas passaram. Tende bom ânimo. Jesus falou dessa palavra de novo lá em Mateus, mais uma vez em Mateus. E quando os discípulos estavam no meio de uma tempestade terrível, o Senhor não estava no barco, o Senhor tinha ficado ainda orando em terra. E era madrugada quando o Senhor veio caminhando sobre as águas, aqueles discípulos apavorados. Eles sabiam que o que lhes esperava era a morte. Mas o Senhor apareceu e eles até pensaram ser um fantasma. E a primeira coisa que o Senhor disse para eles, tenham bom ânimo. O coração daqueles homens estava destruído. Não tinham mais forças para remar. Eles estavam remando desde umas 5 da tarde. E já era 3 da manhã. Ou mais. Imagina. Remando em alto mar, com todas as forças, com um vendaval contra. Eles estavam exaustos no corpo e na esperança, na alma. E aí o Senhor diz para eles, tenham bom ânimo, eu estou aqui. Essa é toda a diferença. Essa é toda a diferença. A presença do Senhor perto de nós. Isso muda tudo. Muda tudo de fato. O cego de Jericó, um homem cego de nascença. E o Senhor lhe disse também, ele começou a gritar, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe quem que o cego pensava que Jesus era? Um libertador político, só se chamava, era um título, filho de Davi, para aquele que vinha libertar Israel politicamente. O ceguinho se enganou quanto à identidade de Jesus, nesse lado, nesse aspecto. Mas Jesus viu fé no coração daquele homem. Aquele homem estava desanimado, ele queria ver, sempre cego, mendigo, sempre dependendo dos outros, que triste era isso para ele. E esse homem um dia soube que Jesus estava lá, e ele começou a gritar, ainda que usando um título errado para Jesus. Mas Jesus não está, se a gente não entendeu bem quem é Jesus, mas Jesus enxergou a fé daquele homem. Aquele homem estava desanimado, na beira das estradas, pedindo esmolas, precisando ser conduzido por outros. E o Senhor diz, ânimo, tenha bom ânimo. Você já pensou que chegou aqui hoje à noite? Pode sim, você está atravessando um momento de desânimo. A tua fé pode ter minguado. Você já viu quando o maracujá vai murchando? Lá na gaveta ou lá na fruteira? Pode ser que o teu coração está como aquele maracujá, todo encolhido, Mas por causa do Senhor, dá para ter o coração de novo, cheio, inflado. É por causa do Senhor, não é por causa de ti. Se nós olhamos esse mundo com os nossos olhos, vamos desesperar. Se olhamos as situações que nós não conseguimos resolver com os nossos olhos, vamos desesperar. Mas nós vamos ter que olhar sempre com o Senhor. Uma vez, o apóstolo Paulo estava sendo levado a Roma como prisioneiro. Estava em alto mar também. E deu tempestade tremenda, tiveram que descarregar a carga no mar, que perderam o leme do navio, estavam ao léu lá no mar, estavam perdidos, não sabiam nem para que lado iam. Há muitos dias e noites não se via sol, nem lua, nem estrelas, diz isso na palavra de Deus. E Deus apareceu para o Paulo, o comandante já tinha perdido o comando do navio em si, não tinha como controlar mais nada, e Deus aparece para o Paulo e diz uma palavrinha: coragem. É a mesma, tenha bom ânimo, é a mesma palavra que a Bíblia usa. Coragem é algo dentro. Ninguém vai se perder, disse o Senhor, e ninguém se perdeu. O navio trancou lá, encalhou depois, rachou no meio, mas nenhuma pessoa se perdeu, nenhuma. Deus tinha dito, coragem. E Paulo disse isso para todos os marinheiros e tripulantes: ninguém vai morrer. Não se lancem ao mar, não tentem se salvar sozinhos. Deixa que Deus vai cuidar para nós. Quando está fora do controle, é ruim, né? Quando as coisas fogem do nosso controle, é ruim. A gente se sente mais seguro quando nós controlamos. Quando nós temos o dinheiro suficiente, quando nós temos saúde, quando nós temos tranquilidade interior, quando na família está indo tudo bem, é bom, claro que é. Mas quando essas coisas começam a escapar do nosso controle, um filho que começa a andar longe de Deus, um casamento que começa a se quebrar, uma saúde que não se resolve, não se resolve. Sabe o que Deus diz? Tenha bom ânimo. Não desanime, não desista. Ah, sabe por que Ele diz isso? Porque para Ele não há situação fora de controle. Não há. Que bom que você veio aqui hoje à noite. Deus apareceu para o Paulo e disse isso. Nós abrimos o culto dizendo que a tristeza no coração abate o espírito. Tristeza é um inimigo da fé. Eu já disse antes, medo também é inimigo da fé. O espírito firme, diz lá em Provérbios 18, se sustém. Sustém a pessoa no tempo da doença. Um espírito firme. Eu não me entrego. Pelo contrário, eu entrego as coisas ao Senhor. Eu não me entrego. Tem muitas palavras lá em Provérbios. Nós estamos lendo. Que fala de ânimo, de coragem, de firmeza interior. Mas só dá para ter isso aos pés do Senhor. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. O apóstolo Paulo estava preso em Roma. Isso foi ali pelo ano 65, 66 da nossa era. E teve um homem chamado Onosífero. E diz lá a respeito dele, só escute o que diz Paulo. Conceda o Senhor misericórdia ao Onosífero e à sua família. Porque muitas vezes me deu ânimo. E nunca se envergonhou das minhas algemas. O grande Paulo, que teve uma experiência de ir ao céu ainda em vida. Que viu o céu lá dentro, frequentou o céu. O grande Paulo estava preso. E diz, o irmão que vem me visitar aqui na cadeia, o Onosífero, me traz ânimo. alegra o meu coração, me traz esperança. É como que estivesse trazendo para mim ar fresco. Eu estou aqui nessa cadeia apodrecendo, nessa cadeia suja, imunda, mal cheirosa, e a presença desse irmão me traz ar fresco, não era para as narinas, era para a alma. Às vezes você recebe uma visita, um contato amigo, e aquilo te traz ar fresco para a tua alma. Há um telefonema, e assim como você pode receber, é bom também dar. Isso levanta uma pessoa. Uma simples ligação. Pode ser que você até está orando por pessoas na tua vida particular, mas elas não sabem, e às vezes é importante, quero dizer, que elas saibam. É importante. Não é que agora a gente vai estar saindo dizendo para todo mundo, estou orando por ti, para se exaltar, não. Eu estou junto contigo para carregar o teu fardo, o teu peso. Tu não estás sozinho nisso aí. Outro dia eu fui orar com um irmão que estava passando uma luta tremenda. E eu pude dizer para ele, irmão, tu não estás sozinho nisso aí. Eu estou contigo. Eu sei que eu sou limitado, eu não posso te ajudar em tudo. Não foi só uma conversa de pastor e membro. Foi uma conversa de dois corações. Naquilo que está no meu alcance, eu quero estar contigo. Penso que é isso, ou até algo parecido, que o Onesíforo ia lá na prisão visitar Paulo. E Paulo diz, ah, a visita desse irmão foi tão animadora. A gente sabe depois, Paulo foi morto lá naquela prisão. Cortaram-lhe a cabeça. Mas esse irmão ajudou Paulo a chegar bem no final da vida. Deus tem ânimo para dar a nós. A vida abatida e triste é chato, né? Aqueles dias que Jesus falou, existem dias maus. Você sabia? Jesus falou, existem dias maus. Existem dias que dá tudo errado. Existem dias de tristeza, de abatimento. Tem. Mas como disse no início, são alguns dias. São eventuais. O normal nosso que andamos com o Senhor é andar com a nossa fé mais elevada sempre. Não estamos isentos de problemas, não. Mas quando eles vêm, nós temos aonde recorrer. Que bom. Já te aconteceu e deve acontecer frequentemente que você está em casa, uma preocupação, e começa a ler a Bíblia, aquelas palavras da Bíblia, enchem teu coração de fé. Mas os problemas continuam lá. Mas você tem fé para enfrentá-los. Você tem ânimo, coragem. Você vem num culto, chegou, quando entrou naquela porta ali, parecia que o mundo era todo cinza, sem sol. E você entrou e ficou aqui uma hora e meia, duas horas. E você sai agora e você sai com o coração tão cheio. Cheio de Deus. Os problemas estão lá te esperando, você sabia? Eu não quero te desanimar, eles estão lá. Mas você vai ter força para resolvê-los. Ânimo para trabalhar. Se alguém está desempregado há meses, já está desanimado de ir de novo bater em alguma empresa, amanhã você tem muito ânimo para ir. Bom, tantas coisas que envolvem a vida. Ânimo. E você vai ter que escolher entre viver no tendo bom ânimo ou tendo mau ânimo. Eu prefiro ter o bom. E você? Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia, Deus. Aleluia. Fique na presença do Senhor. Tire um tempo agora, você pessoalmente, falando com Deus. Fique falando com o Senhor. Você viu que o Senhor socorreu tantos desanimados, um paralítico, a mulher com 12 anos de hemorragia, discípulos no meio de uma tempestade terrível, o cego de Jericó. Depois, quando ele estava partindo, ele ainda avisou os discípulos: haverão lutas, mas se inspire em mim. Jesus foi o homem que mais teria motivo para desanimar, mas não desanimou. Ele mesmo disse: vocês vão me deixar, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Você nunca está só. Quer esteja vivendo tranquilamente, sem nenhuma tribulação, quer esteja no meio da maior tempestade, você não está só. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença entre nós. E se alguém aqui também chegou, Senhor, com ânimo baixo, ou completamente vazio, ouviu a tua palavra, e a tua palavra que gera fé. Não tem outra maneira de injetar ânimo nas pessoas, Senhor. Se alguns começaram há poucos dias, ou recentemente cair no desânimo, não deixe o desânimo crescer. Como aquele médico disse, não deixe a dor crescer. Reage. Reage. Obrigado, Senhor, que a tua palavra, ela nos ensina a olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Nós não estamos olhando para nós, Senhor. Não estamos olhando para o mundo. Nós estamos olhando ao Senhor. Quero te pedir também, Deus, sempre da tua parte, o ânimo a nós. E coloque também entre nós, irmãos e irmãs, uns trazendo ânimos aos outros, como Onesíforo levou ânimo ao prisioneiro, ao apóstolo Paulo. Senhor, nos ajuda a trazer palavras que levantem uns aos outros. Não aquelas palavras que destroem, que matam até a fé. Não, Senhor. Te peço mesmo, Deus, que todos tenham a coragem de crer em Ti, de esperar em Ti. Faz isso, Senhor, em cada coração. Tua palavra mesmo diz que o coração alegre é um bom remédio. Mas o espírito abatido faz secar os ossos, diz aqui na palavra. Deus, nos dá esse coração alegre, até no dia difícil, o coração confiante, o coração que não desespera. Nos ajuda, Senhor, a levar uma vida com os olhos fixos em Ti. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Deus, a não olhar para as tempestades. Daí afundamos, mas a manter nossa esperança em Ti, Senhor. Quero te pedir, abençoa os homens que vieram aqui hoje, jovens, aos pais de família, as moças, Senhor, as mães, aos idosos que estão no nosso meio. Cada um de nós, às vezes, é atacado, sim, por desânimos e medos. Mas hoje vimos de novo que o Senhor falou 5 vezes. Tenha um bom ânimo. Tenha coragem. Eu venci. E se Ele venceu, é porque nós venceremos também. Você em Cristo Jesus sempre é vencedor. Sempre. Sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado que o coração nosso se enche de fé. Parece que encheu lá por dentro, Senhor. E encheu mesmo. Encheu, porque uma fé sobrenatural vai enchendo. Todos que estão em lutas, essa palavra foi para ti. Guarda ela no teu coração. E se você não está em luta, guarda essa palavra igual. Porque no dia que vem a luta, você saberá se defender. Guarda ela igual. Obrigado, Senhor, que podemos olhar para ti. Mesmo quando o barco parece estar afundando e tudo se quebrando, quando o Senhor tira da nossa volta todas as condições humanas de sobrevivência, se o Senhor tira escoras, apoios nos quais estávamos firmados, Deus, isso é para o nosso crescimento, para nós não ficar escorado mais nos outros, mas sim dependendo só de ti. Nos dá entendimento, nos dá fé para cada novo momento que o Senhor permite que venha sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado. Fortalece-nos para levar esta mensagem a pessoas que não estão aqui hoje, amigos nossos. Nos fortalece, Deus, para dizer aos outros o que o Senhor fez por nós nesta noite. Nos fortalece, Pai. Aos doentes, libera uma palavra de poder para serem curados. Tem bom ânimo. Tenha bom ânimo. A quem está sentimentalmente ferido, Senhor, os seus sentimentos, às vezes tem lá dentro mágoas, tristezas, abatimentos. Largue o abatimento, não fique com isso mais no seu coração. Ouça o que o Senhor te diz. Coragem, bom ânimo. E a coragem que o Senhor te dá, te tira da situação que está corroendo, que está te matando. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. A tua palavra verdadeiramente é luz para os nossos caminhos. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém. Deus está aqui, eu não precisava nem te dizer, mas Ele está. E não é nem porque nós o buscamos, é porque Ele ama estar no meio de suas criaturas, de seus filhos. Deus deu essa palavra, eu quero te pedir, não perca essa palavra. Ao sair ali na rua, não deixa a preocupação tomar conta. Use a sua fé. Use a sua fé. Não deixa medo nem desânimo. Use a sua fé.